是四万个男朋友的。 喂，求你出来再打红牛。 Confirme para meu ano 43, procedimento LS28. Meu ano 43 é o ILS da 28, confirmado? O channel é 6143, o procedimento em uso é o LS Zulu da 28. Caso deseje efetuar o LS X-Ray, está autorizado. Afirmativo, muito obrigado. Vai efetuar o LS X-Ray, 6143. Gente. Channel 6143, vista para 25000 pés, o ajuste no 016, autorizado, assinal LSXU e responsabilizado. X-Ray, estabilidade, vai reportar, sendo para 1645, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 18, 95. Romeu autorizado, o senhor avisa 361, desce inicialmente para nível de voo 050. Hugo Salvador, boa noite, azul 78, sente do hotel. O channel 6143, complete na LS X-Ray, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Nós estamos com 710, gol 1645. Gente, no 645. 645, pouso autorizado, pista 18. Autorizado no 28 do 645. Torre Salvador, boa tarde. Boa noite, meu 143, tá 6L28. Boa tarde, meu 143, número 2 para pouso, vento 220 graus no 3 nós. Reposto quando visual. Chuva leve sobre o campo, pista molhada, teto estimado em 1000 pés. Se o solo fosse 3-2, siga em frente, libera a próxima esquerda e chame 1-2 na missão nova, Libra. 1-2-1-9, manda 645. Divô 1-2-0. Recife 1-1-2-0, via Divô 1-9, né, Léo? Meia ciente, reporte ao término do desvio. Reportar no término do desvio, não há nada. Juliette, aterro meia, desça para 4 mil pés, o ajuste permanece no 016. Desça mil pés, 6143. Chamando 43, solas 35, libera esquerda e chamando 2 na décima lado. Vamos vibrar um 219, é 1-4-3. Pegar em solo, por gentileza, 6143. 1219. 19, graças. Copiado, gol no 966. Papapá, Juliana até Romeu, desça para 2500 pés, autorizada a final aliança que foi da pista 28, responsabilidade. Erro. 966, desceta nível de voo 060. 060. Está liberada a restrição do voo no 966? Livre da restrição do voo no 966. Livre da restrição do voo no 966. Possibilidade de efetuar X-Ray também para o 228 do voo no 966? Gente, após a posição bomba, autorizado o serravido 362 para o LS X-Ray da pista 28. Após o bomba 362 para o X-Ray da 28 do voo no 966. 9,66, desça para 4 mil pés, inicie redução para 2,10 nós. 4 mil pés, 2,10 nós, com 9,66. Julieta, até Romeu, complete final dessa sua, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Só passar para Julieta, até Romeu, estabilizado no final do ILS. Até Romeu, reporte visual com campo, vento 220 graus, 11 nós, pista molhada. Preparado visual com campo, Romeu. Juliette, está Romeu. Juliette, está Romeu, pouso autorizado, pista 2 vezes. Caraca, Romeu. O ajuste no 09 é autorizado. Afinal, LS X-Ray, pista 28, reporte estabilizado. 250010, autorizado X-Ray da 28, gol 9966, vai reportar estabilizado. Romeu, solo aos 4,6, confirme o pátio. André da Bata. Gente, libere à esquerda e após o Embraer da Azul, siga na alfa e chame no desenho da semana solo. Solta. Pois é, na alfa, conta. torre Salvador Sena 6201, no ponto de espera da Gol, pronto. 201, mas tem um ponto de espera, não é do Nave Nacional. Mas tem um ponto de espera, Sena 6201. Melhor, essa torre chama a torre, frequência 118, decimal 95. 895, até a volta, obrigado, Gol, na base, Final da 28. 9.66, chame visual com campo, vento 230 graus, 9 nós. Não chove na vertical, porém pista molhada. Net vai chamar visual, boa noite, gol, 9.66. Primeiro pouso autorizado, pista 28. Primeiro pouso 28, bom, na nave, né? C01, após o tráfego, o banho da Gol, nacional autorizado a linhar e manter a pista 28. Após o pouso do banho da Gol, autorizado a linhar e manter na 28, pista 301. Sala 5-2, libera a esquerda e chame no 2-1 no decimal 9. Libera a esquerda, 2-1 no 9, gol na 9-9. Boa noite. Minha 20 não autorizado a decolar. Pista 28, vento 220 graus 08, né? Autorizado a decolar 28, né, minha 20. Salvador, Azul 27 no 8, ponto de espera 28, pronto. Azul 27, autorizado a linha decolar, pista 28, 220 graus e 29. Autorizado a linha decolar 28, Azul 27 no 8. Sou eu, 620, vamos no 8. Achei, decolou 5-4 da viagem, chamada 201. 208, chamada 201. O Xanel 6201, contato radar, mantenha a proa até 2500 pés, após suba sem restrição para nível de voo 3600, voo direto Leida. Ok, mantenha a proa até 2500 pés após saturado 3500 na proa de Leida, o Xanel 6204, nível 3600. Proa 160 por 30 milhas para evitar formação. O Xanel 6201, centro 2G, após o 2G, relida. Após 2G, relida, Xanel 6201. Azul 2718, decolado ao 57, chame controle 120.8, tenha um bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Estamos justamente em cima de Leda. É, após o DG, aproximadamente 40 milhas, pode dar na proa de Dófilos. O Xanel 6201, centro, aguardo de coordenação com o centro Recife. Ok, aguarda. Controle Salvador, Azul 27 no 8, passando 2 mil pés. Mantendo o posto de regulagem. Azul 27 no 2, contato radar via saída Aron, sub e mantém nível de voo 350. Solicita nível 310 como final, 27 no 8, saída Aron. Entre agora de coordenação com Recife, Azul 27 no 8. É, 6201, submantém nível de voo 340, após o desvio autorizado Dóquilo. Só mantém 340, após o desvio Dóquilo, está na 6201. Azul 2718, autorizado, amigo final 3190, autorizado Romeo Fox 018. autorizado nível 310, está presente o meu Fox 08, confirma. Afirma. Sim, está presente o meu Fox 08, final 310, confirma, às 278. É meu centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2235, alterne 125, no CNM 201. Boa noite, chegou a noite 69, se aproximar com a 08, pronto. Gol 869, autorizado a ligar e decolar a pista 28, o vento 220 graus 099. Ali, decola a pista 28, gol 969. 25.1, fechando a 6201. Tem três chamadas nas duas frequências e não teve resposta. Tente na frequência 128.8, caso negativo 125.45. Sim, tentando 1282, alternando 2545, está na 201, obrigado, boa noite. É. Azul 2718, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 2545, alterna 2685, azul 2718. 2869, decolou ao 04, mantém a frota 2500, fecha, chama o controle salvador 120, décima 8. Relativo, mantendo a frota 2500, 208, chama o controle salvador 5 graus. Salvador, boa noite, eu vou 969. Goma 869, boa noite, contato radar, subo para nível de voo 360, saio da Alfa 1 Alfa. Relativo 360, Alfa 1 Alfa, voo 969. 869, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8, ATM 126, decimal 0. Boa noite. Chame 869, controle. Salvador, boa noite, é o senhor 9556, ponte estrada 28, pronto. Senhor 9556, autorizado, né, decolante 28, vento 220 graus, zona 09. 28, colinha e decola, está 9556. 9556, decolou a 1-5, chama o controle de Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado, boa noite. Trolita 389556, boa noite, decolada no perfil da Anvo 1. Para 9556, informo que ainda não recebo o seu código transponder, suba conforme autorizado, nível 340. Ok, só conforme autorizado 340, confirme se recebe agora. Ainda é negativo. Portanto, 9556, preciso de um desvio na proa sul 180 por aproximadamente 20 minutos. Para 9556, autorizado o desvio, agora sim, está sob contato radar, cruzando 3810. Suba sem restrição para nível de voo 340. Sem restrição para 340, até 9556. Será poder coordenar para a gente o nível final 380? Tente, aguarde. Então, volta 9556. Controle até 9556, a possibilidade de quando é a possibilidade de voar na proa de Montevan? A 9556 foi coordenado com o Centro Recife, para eu mesmo solicitou que mantivesse na saída. É, então eu vou precisar de um desvio na proa 230. Cliente autorizado o desvio, para 9556. Proa de 230 para evitar desvio, está 9556. Para 9556, informe por quantas milhas irá manter a proa 230? Aproximadamente 40 milhas. Bem, te copiado. 1645, confirmando o número 1? Bruno 645, autorizado, alinhar decolado, 28, vento 220 graus 089. 25, decimal 1. 2865, obrigado, boa noite, para 39556. É. Salvador, boa noite, gol 2184.028, pronto. O gol 2184, autorizado alinhar e manter, cabeceira 28. Alinha e mantém, cabeceira 28, gol 2184. Bruno 645, decolou aos 23, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, 645. Bruno 645, boa noite, contato radar. Suba sem restrição para nível de voo 3606 da São Bruno. Para o 3610, sem restrição de São Bruno, vai precisar efetuar digestivo, controle. Vai manter a proa 130 por mais 10 milhas e vai sair pela esquerda um pouco aqui da saída, por mais 10 milhas. Bruno 645, sem autorizado, desvio, após o desvio, veleda. Gente, após desvio, veleda, Bruno 645. Gol 2184, decolou aos 25, chama o controle de Salvador em 120, decimal 8. 1208, 2184, boa noite.